Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, obrigado por terem ligado, viu? E olha, você de todo o Brasil e me acompanha por tantas emissoras, eu saudei hoje, segunda-feira. Você que me escuta por outras emissoras, convido você a ligar, ó, é 0 operadora, anote aí, 0 operadora 41 3221 6070. Padre, mas eu ligo, não consigo rezar com o senhor. Filhos, 5 para as 3 horas, já é hora de estar ligando. Não é na hora que as pessoas deixam para ligar, na hora que está terminando uma dezena para outra. Então você tem que insista. Vai chegar a tua hora. Rezar esse Terço da Misericórdia. Conto com você. 0 operadora 41 3221-6070. Escute esse testemunho de quem partilhou uma graça alcançada. Aqui da cidade de Londrina, acompanho pela Rádio Alvorada, eu quero deixar meu testemunho. Um tempo atrás, eu sofri um atentado de uma pessoa, me deu 16 facadas. Eu fui parar na UTI, fiquei quase entre a vida e a morte, 50% só de vida. E graças a Deus, eu estou aqui vivo. Recuperei e queria agradecer a Deus pela minha vida novamente, por tudo ter corrido bem. Graça recebida e graça testemunhada. Obrigado, Padre. Amém. Deus abençoe, filho. Obrigado você por ter ligado e deixado o seu testemunho. Faça como ele. Ligue 0 operadora 41 3221-6060 e deixe o seu testemunho. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Uma alegria, vamos todos escutar o que a palavra do Pai nos quer mostrar. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: quando vier o Paráclito, que vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, o qual procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Em verdade eu vos digo,